Abra comigo a sua Bíblia. Capítulo 6 de Oséias, versículo 3. O profeta Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O profeta está nos ensinando: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não nos reunimos, nós não programamos um culto apenas para alimentar nosso próprio desejo, nossas próprias intenções, apenas para nos reunir socialmente, executarmos uma série de mecanismos e rotinas da religiosidade. Não, nós nos reunimos para que juntos, em comunhão uns com os outros, possamos conhecer mais a Deus e prosseguir em conhecer. Conhecemos mais a Deus vendo o que Deus faz nas nossas vidas, vendo o que Deus está fazendo na vida dos outros irmãos, vendo o que Deus está operando no meio do louvor, no meio da adoração, vendo o que Deus está trazendo de ensino. Nós nos reunimos porque temos o desejo, a necessidade, a intenção, o propósito prioritário de conhecer a Deus. E todas as vezes que apenas repetimos um ritual mecânico, nós estamos perdendo nosso tempo e de nada nos serve. Nós precisamos o tempo todo ter isso em mente: Senhor, eu quero te conhecer e te conhecer cada dia mais. Mas Deus é infinito. E é um princípio que não há como alterarmos. O finito não comporta o infinito. Nós somos finitos. Deus é infinito. Não é possível nós entendermos. Eu já dou a minha teologia, eu sou PhD, eu sou formado. Não adianta nós acharmos que conhecemos muito, estudamos demais e nós alcançamos um nível. Puxa vida, aquele outro irmão alcançou um nível mais alto ainda. Puxa vida, tem um outro que, meu Deus. Não, ninguém alcança nada. Mas qualquer um de nós pode conhecer e prosseguir em conhecer. Embora sejamos finitos, nossa medida não se acabará. Continuaremos podendo conhecer cada dia mais do infinito. Poderemos continuar nos alimentando cada dia mais dele, que é infinito. E a palavra do Senhor nos diz que Deus é amor. Deus é amor. Ele não tem amor. Ele não sente amor. Deus é amor. E amor para nós está muito relacionado só a um sentimento, mas amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. Amor é a pessoa eterna, soberana do Deus vivo e todo-poderoso. Amor é Deus. Deus é amor. Quando nós somos cheios de amor, nós estamos sendo cheios de Deus. Quando falamos cheios de Deus, não estamos dizendo a plenitude de Deus, mas aquele pouquinho que nós conseguimos receber. Até que o vaso se alargue um pouco mais. Até que nós, como vasos de barro, sejamos quebrados, sejamos moídos, o Senhor nos faz pó de novo, mistura com a água, que é a sua palavra, e constrói um vaso um pouco maior. E aí começamos a receber um pouco mais de Deus. E esse processo nunca termina. E vai pela eternidade afora, vamos conhecendo a Deus. Mas a cada dia que vivemos aqui, precisamos conhecer mais e prosseguir em conhecer. E conhecer o amor de Deus não é apenas uma experiência emocional. Estudar sobre o amor de Deus não é uma dissertação, uma fantasia filosófica, algo místico, abstrato, poético apenas. Conhecer e estudar mais do amor de Deus é algo muito palpável, muito real. E quem nos ensina isso claramente, de uma forma tão ampla, é Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Você pode estudar e ler atentamente todo o capítulo 13, mas eu quero ler com você o versículo 13, E Paulo diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. O amor permanece em nós, e ele é o maior de todos esses mandamentos. João, no capítulo 13, no verso 35, nos diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A característica que nos identifica como cristãos, discípulos de Jesus, é a presença do amor. Não é o sentimento, nem a emoção de amor. Eu estou amando. E esse amor nem comporta o gerúndio. Esse amor é absoluto. Ele é Deus. João, no capítulo 15, no verso 9, diz assim: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ele vai começando a ampliar esse entendimento de que não é um sentimento, porque eu posso permanecer nele. Não é um sentimento que vem para dentro do meu coração, sou eu que permaneço dentro dele, nele. E ele é o amor. O amor não é um sentimento. Nós temos três tipos de amor no Novo Testamento, e bem caracterizados por três palavrinhas gregas. O primeiro amor é eros. Eros é um amor que envolve experiências emocionais e contato físico. Eros é um amor diretamente relacionado aos desejos e paixões da nossa carne, da nossa sexualidade. E foi produzido por Deus, mas se limita à dimensão de sentimentos e carne. Temos o segundo amor, que é filéu, que é um amor de irmão, amor fraternal. É um amor de sentimento e de experiências de relacionamento. Conhecemos alguém, nos tornamos afinados àquela pessoa, nos simpatizamos com aquela pessoa, e temos um segundo contato, um terceiro contato, e cria-se um relacionamento, uma amizade, um carinho, e isso vai se aumentando, se expandindo, e se torna um amor pela pessoa. Você começa a sentir dores por ela, você começa a sentir saudade dela, você começa a sentir algumas coisas que dizem respeito ao sentimento na nossa alma em relação a uma pessoa. Mas continua sendo uma porção de amor que flui de Deus. Poderíamos chamar tecnicamente, se é que podemos usar essas expressões, mas podemos chamar tecnicamente de um subproduto do amor. Porém, como é uma dimensão de emoção e relacionamento, experiências, ele não existe sem as experiências, ele não existe sem as emoções. Se alguém nos frustrar, nos decepcionar, acabou o amor. Não, acabou. Esse ainda não é o amor que Deus está nos ensinando. É uma manifestação do amor. Mas temos o terceiro amor, que é ágape, que é o amor de Deus, que é a porção de Deus. Não emoção, não experiência, é a presença de uma porção de Deus em nós. É expresso pela graça pura de Deus sobre nós. É incalculável, imensurável, incondicional, e é um fruto da obra do Espírito Santo em nós. Não é um sentimento, é um fruto que nasce. E se nasce, precisa ser plantado, regado, cuidado. E assim é a presença de Deus em nós. Precisa ser plantada, regada, cuidada, porque senão vem os espinhos, vem a terra dura, vem as pedras, vem as atrações dessa vida, e vai sufocando. Não é que Deus fica sufocado em nós, ele fica impedido. Mas eu sou de Deus, eu sinto Deus, eu amo Deus. Nós podemos perceber a Deus. Como nós somos um ser espiritual, nós podemos perceber a Deus. O animal não pode. Mas nós podemos. Nós percebemos a presença de Deus. Nós nos emocionamos. Nós recebemos porções de amor ou destas manifestações de amor. Então um homem ama a mulher. Um homem ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Mas somente quando Deus vem e se estabelece na nossa vida, é que o verdadeiro amor, a pessoa de Deus, se manifesta. E esse amor é incondicional, imensurável, incalculável, supera todas as coisas. Paulo explica tão bem, nós já estudamos aqui algumas características incontestáveis desse amor. João, no capítulo 15, no verso 10, diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor.